759, contato radar, subir, manter o nível de voo 360, via saída da EL. 360 da EL. O voo 2199, faz de trap dessa via? 2199, desça para 4.000 pés, ajuste na 013. Informe o tráfego nessa posição de 2017 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés no ATR-73. 4.000 pés, 23, voo 2199. Descida 6312. 6312, autorizado até 4.000 pés, hoje chama 013. 4.000 pés, passar 6312, informa o tráfego, posição 1 hora, 20 milhas, como oposto, mantendo 3.000 pés até R72. Tem 5975, bom dia, após o início do bonde da Gol, o Itália vai manter fechou zero. Voando 759, ciente para 225 por quantas milhas? 20 milhas. Ciente. Voando 2199, tráfego superado, desça para 2.000 pés, autorizado em LSX3, reporte estabilizado, ajuste em Salvador no 013. 2003, reporta no IRS, 2199. Então 3304, adiciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 3, via chegada bom. Trulli, bom dia, voo no 649, decolou 1.500 pés da EL. Voo no 649, contato radar, decolagem, submantém nível de voo 360, via saída da EL. Ele é 360, não vai cortar. É 312, aguarde. Peço de informação nessa posição de 3 horas e 1 milha. Para pushback e acionamento 9970. Serão 9970, autorizado, push, portanto. Obrigado, está autorizado 09970. 2199, ajuste altímetro no 0 no 3, continua a aproximação da parte visual com campo. C3, minha parte da visual. 759, após desvios, voa para base. Após por base, obrigado. Bono 759, chama Central Recife, frequência 1D5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. 251, 3-3-2-5, obrigado, bom dia. Rio 5975, contato radar na decolagem, Uba, via saída Momo para nível de voo 350. Via Momo 350, Rio 5975. O Xalé 6302, chama a torre frequência 198.95. 395, Bono 649, vai manter o desvio por mais quantas milhas? 50 milhas e vai efetuar desvios à esquerda após 50 milhas. Solo 06, livre direita, taxo e eco, chame solo 121, decimal 1. Direita, eco 211, 121, normal. 1-2, autorizado por uso pistão 1-0, vento variável 09 nós. Livre, pouso 1-0, 1-0, 1-3, 1-3, 1-3. Bruno 649, chama Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 15. 251335, bom dia. Ali manter o X0 Federal 9970. Quer manter o 910 Federal? Oxê, meter 12, sala 08, Olivar 121, decimal 1. Ground 1, contact this distance frequency 126.0, if I go 128.8. 126.0, if I go 128.8. Hello, 278. Autorizado para 970, pistão 0, variável com 7 nós. Federal 9970, declarado azul 1, controle 119, destino 35. 935, boa. Federal. Federal 9970, contato um radar, submantenha nível de voo 320 via saída MOM. 320 via MOM, 9970. Rio 5975, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 1265, alternando 1245, bom dia. Frequência 1265, alternada 1245, bom dia. Primária 1265, 3304, desça via até 2000 pés, ajuste no 03, autorizado a Electric 3, reporte estabilizado. Via 2013, estabilizado a Electric 3, 3304. Libera a extensão aqui, 3304, manta via. Bolo 095, copy. Sado gate 100, para autorização, confie. Gate informação aqui, X-Way. Estou corrigindo essa. Bolo 095, confie, autorizado, via Pesulo 21, no nível 360. Saída boa, elefa, após elefa, boa posição ritmo, nota satélite via. Primeira curva direita, responda 5471. Ok, entendeu? Bom fim, a gente vai ser autorizado, falando que está no zero, no perfil da saída arbó, elefa, ritmo. Primeira curva direita, no após intercepta a amplitude 21. 5474 transponder, controle de saída, 119-35, ponto puxa. Controle 119-35, eu vou pular o verba. Geral 9970, chama Centro Recife, frequência 26.85, alterna 125.45. 265, confirme a alternada? 125.45. Obrigado, 265. Isso, vai ser boa. São 3304, confirme? Estabilizado, ele é sexo aí. 3304, chama 2, frequência 198, decimal 9. 395. Torres a 3304, ele é sexo aí. Caiu. 3304, ajuste 1092, cuja aproximação é ponte visual do campo. 0, vento variável 059, então 3304. 796, veja o táxi via Índia, ponte para dano 0, torre 1995, legal no 0, 1-3. Via Índia, ponte para dano 0, 2-5. Azul 2796, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 170, saída Conte. Saída Conte 170, 427 na terra. Ataque. Está com 147 a bordo, 3:14, alternando Campinas. 095, autorizado ataque via Índia, vou esperar na 102, 18, 5, legal no 02. Ok, então, Zine, táxi via Índia, ponto espera do 0, 1895, a torre com 1012, confirme? Sim. Obrigado. Azul 9169, acena a identificação, desça para 4000 pés. Ajuste no 012 via chegada bomba. Desce para 040, azul 9169, via bomba. Autorizado Monarchy, o meu PES, cor do achar inicialmente, primeira curva direita, voz da colagem 17, controle 19.35, aceno 0132. A transmissão baixa confirma PLD e o transponder confirmando 0132. PLD novamente. Então, José de Serra, correto. Acionamento táxi, estou no 8.9. Controle 119.35. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo no 095. Voo no 095, contato radar de colagem, submantenha nível de voo 360 via saída Arbor. 360 via Arbor, voo no 095. Baixo na ótica, hotel de Light Sierra. Check. 109540, eleva. Ok, eleva, muito obrigado. Azul 9169, desça via para 2000 pés, autorizado elétrico 3, reporta estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado elétrico 3, azul 9169. Já está autorizado de ar, capitão 17, reporte pronto para decolagem, aguarda a autorização. Bravo, sou do soldado autorizado. Conforme o plano nível 040, plano Yankee, sai da bom. Primeira curva direita da decolagem da 17, para a escola 5466. Certo, autorizado a decolagem, pista 17, vento variável 05 nós. 935, confirmando no 45, sinalmente está autorizado, enquanto pronto está, se chama torre, 1-8-95, Lima, Rio Bravo. Salvador, bom dia, 3179. 3179, Guarulhos, autorizado, via 2110, nível 320, saída da L, transição módica. Primeira curva direita, transponda 5505. 3179, autorizado, Guarulhos, nível 320, conforme apresentou, acesulou no zero, da escola da 10 com curva direita na... É o Módiva, 5505 Transponder. Poderia comparar com o controle? Controle 1 no 9.35, 3179, reporta o posto. 935, tá no 5.5 AR, pode chamar para o posto, 3179. Fecha, na vertical, fala está pronto, transfere controle 1 no 9.35. Então, a meta de Leto Serra mantém referências visuais, ajustando a 02 em Salvador, mil pés, direto Manati. O 3859, desça via para 2000 pés, ajustando a 02, autorizado a Leto e a passo estabilizado. Desse dia, 62 para 2000. Você pode estabilizar, 3259. 1130, acendo a identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 050. Via Mari para o 050, voo 1130. Azul 1169, chama a torre, frequência 1198, 1295. Salvador, o Azul 9169, estabilizado LS 1090. Azul 9169, ajuste no 012, questão de aproximação, reporte visual com o campo. 1092, segue a aproximação, reporte visual com o campo. Quilo Bravo 6, mantém a posição. Confirmando a atenção do local, prossegue para onde? Chama a torre 1-9-8-2-9-5. 2-9-5, obrigado. Torre 7-9-6-6-0, milhas nordeste-oeste, Salvador, chama a torre 7-10 errado. Chama o controle da Aracaju, frequência 1-9-0-2-9-3. Chamarei o controle da Aracaju, 2-0-3-2-7-9-9, obrigado, bom dia. 2, continue a aproximação, guarda um projeto de pouso. Fazendo autorização, tá 38 circulando, vai passar o externo. Caso 9169, salas 4, 7, direita no 211. 211. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, nave do ONU, minha nave. Papapá, Max Lete Romero, mantém reparações visuais. Ajuste Salvador no 0 no 2, escuta permanente do controle. Escuta permanente do controle, tipo 10, Max Lete Romero. Aquilo Bravo, decolar 248, controle 119, decimal 35. 935, até mais, senhor, obrigado. Papatango Lima, Quilo Bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo, contato radar, que me mantenha 4 mil pés e eu saí da árvore, ajuste no 0 no 2. Bravo 7, assim que possível eu voltaria de voar direto, valendo? Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, suba para 3 mil pés, direto Valença. Bora, sobe a 3, direto Valença, Quilo Bravo 7. Confirma seu meu táxi. 02, realmente táxi 2, 198.95 e toda a foto. Atango Vitor Del Fox, bom dia, prioridade de acionamento após táxi. Aguarda Embraer da Azul, exata aguarda, peço autorizado, puxa o contato. Após a passagem da aeronave da Azul, autorizado por Embraer, que é o primeiro. Papatango Lima, Quilo Bravo, checa o transponder, não recebo o modo Charlie. Você vai verificar, caso não obtenha sucesso, vai trocar para o equipamento 2, Quilo Bravo. 1-1-1 direita 2-1-1, até 3-2-5-9. 2012, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, voo 1-1-1-6-0. Bom dia, Alfa, reporta da Juliette. Alfa, é importante da Juliette, 3259. Autorizado via Pesuru no 7, nível 350. A ilha Fuga, transição Caju. Primeira curva à esquerda, transponder 5523. Autorizado 350 para mim. Eu falo que a porta foi no puxa, né? Minha 312. Depois estarei de lá com a minha 3. Papatango Lima, Quilo Bravo, tá voando direto Valença? Isso, conforme solicitado e autorizado, na torre Valença, mantendo 3 mil pés. Gente, autorizado 4 mil pés, informa o tráfego sua posição de 1 hora 5 milhas. Mulher 10, passando 4.500 pés em descida, um Boeing 737-300. É, teria como prosseguir a 3 mil pés e mais 4 minutos vai solicitar descida a Valência enquanto ela vai. Sempre a 3 mil pés, reporta é para descida. Tá, Lucas, obrigado. Quero chamar a torre frequência 118.95. Confirma a frequência 18. 118.95. 18.95, 1160. Até daqui a pouco. Autorizada a minha MT, ou no chat. Autorizar ataque até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, a gente tem o cimento 0012. Na minha 312, após a passagem de trafo do ataque autorizado, posto na posição 03, chame táxi.